Tardes de sol, a gente ri. Lembranças guardadas, momentos a fluir entre risadas e conselhos sinceros. Amigos do lado, sempre tão verdadeiros. Alegria no ar, amor a brilhar. Memórias que ficam, nunca vão se apagar. Juntos na jornada, sempre apoiar, com você ao meu lado, tudo é tão singular. Dias de chuva, a gente se abraça, na mesa da vida, a amizade é a taça, companheiros de sonhos, sempre inspirar. Com um olhar só, já sei que vou me encontrar. Alegria no ar, amor a brilhar. Memórias que ficam, nunca vão se apagar. Juntos na jornada, sempre apoiar. Com você ao meu lado, tudo é tão singular. E quando a vida traz seus desafios, eu sei que posso contar com seus sorrisos, um suporte inabalável, um lar no coração. Na dança da vida somos uma canção. Amigos são estrelas que iluminam a estrada. Na história da vida, a amizade é sagrada. Com risadas e amor, vamos ser. Nossas memórias eternas sempre a nos guiar. Nos dias de chuva, a gente se abraça. Ah, memórias que ficam, nunca vão se apagar. Seus desafios, eu sei que posso contar com seus sorrisos, um suporte inabalável, um lar no coração. Na dança da vida somos uma canção. Amigos são estrelas que iluminam a estrada. Na história da vida, a amizade é sagrada. Com risadas e amor.